is a place in Illinois for small numbers. 00, boa noite, tem a justificação do separador de Nicole, 26, metrô no 0, no 5, boa noite. 5-2, Velocite, controle 120, Small Wing. Linha 224, sim, Salvador Ferrari, 53 mil, Nordeste, Jorge, Salvador. Mantenha no 190, estamos em controle Aracaju, frequência 120293, substituto. Linha 00, autorizado eleito, sim, responsabilizado. Aciona a identificação, deu separador de pés, a gente vai se meter no 025 voador. Pressiona a identificação, deixa para 3 mil pés, ajuste o altímetro no 025 e trata para o sequenciamento, mantém a proa 075 no seu localizador. 120, acima da identificação, desça para 4.000 pés, registro de 0.058, desça para 2.309. Thank you. 2224, desce para 2010, a 3 da Violeta de Torre, está estabilizada. Sim. 3520, desce para 2209, desce para 3010. 24, com 5 velocidades limitadas. Você tem condições de manter até depois do céu? Você. Mantenha 120 mais para fazer tudo do céu. Seguindo 26, decima 85, até ramo 25, decima 45. Série 224, solo ao 24, e o ataque via Alfa Juliette, remota 12, do Pátio Pessoal. da Juliette. 94, virado 1920. Ajuste 1127, fuso autorizado, são no 0, 0, 0 graus, 109. Privado fuso 104, 5127. 54, contato rodar na decolagem, fazer saída PUCA no 230. Via PUCA 230, gol, 134. posição 98, decimal 9. Ele 4062, autoridade elétrica 6, uma estabilidade. 98, ajuste no 05, aguarde a autorização de pouso. Alterna 1, 2, 2, 2, 5, 8, 5.